Realinho o tempo, espaço que eu me dei. E quando a vida muda, muda de uma vez. Não tem pra que fugir. Órfão do sentido que te faz andar em cada descaminho desse caminhar e ver. Significa o juízo final e deixa a roupa mais um dia no.